Namaskar, eu sou o Jair Leite e este é o YogaCast. Seja bem-vindo. Namaskar, saudações, sou o Jair Leite e este é o YogaCast. Falaremos hoje sobre alta performance, de expectativas e principalmente do ego. O ponto é que nós temos muitas referências, muitas pesquisas, muitos livros, muitos autores e muitos influencers. Na verdade, esses termos todos, vamos ser sinceros, é uma reconfiguração semântica de algo que já é muito antigo. No yoga nós encontramos todas as bases para muitas ciências. Eu falo muito sobre isto. Dezenas e dezenas de mestres, de mentores que tenham conhecimento de tradições, principalmente das tradições orientais, védicas, e que sejam bem embasados, garantem que todo o conhecimento que nós pretensamente adquirimos hoje, na verdade, já é um conhecimento fundado no passado. A velha história de que a tradição é sempre nova, o que parece um paradoxo, mas na verdade é que o novo nunca é novo, é apenas uma nova versão de algo já antigo, de algo que já existe. Como diz Peter Drucker, o futuro é, no mínimo, diferente do que é hoje. É algo diferente, é algo ainda a ser feito, mas a ser feito sobre pilares, bases já existentes. Bem, a ideia de alta performance é uma ideia até atrativa. Muitas pessoas se interessam hoje em dia em todos os ambientes, desde o ambiente corporativo até o ambiente de fitness, também em ambientes de produtividade, de criatividades, mesmo na área de marketing, tudo visa resultado. O que é positivo, porém, quando nós temos uma perspectiva de longo prazo, uma perspectiva que facilite a nossa percepção da realidade sem o imediatismo, sem toda a cobrança que fazemos sobre nós mesmos e principalmente sobre a cobrança que é feita por outros sobre nós, nossa ação. Isso nós falamos já sobre nas nossas tanto palestras, workshop e também do retiro e podcasts sobre autodisciplina. E que a autodisciplina ela requer você ter claramente o seu propósito. O que significa que ter um propósito é o motivador de ir em direção à realização desse propósito. Se você tem um propósito e segue a realização desse propósito, ele vai ser realizado. Isso não é nenhuma ciência moderna. Isso aí é psicologia do yoga. Se você se dedica a buscar realizar esse propósito, e esse propósito seja um propósito que envolva os benefícios, resultados que sejam mais em prol de um benefício maior do que o benefício egoico, egoísta, certamente a realização que você terá durante o processo será efetiva em sua vida. A experiência que você tem durante o processo de realizar aquele propósito é o que enriquece, amadurece, é o que torna cada um de nós fortes, verazes e definitivamente coerente com o propósito de sua vida. Numa terminologia mais clássica, isto é Dharma. O conceito de Dharma é você realizar seu dever, e esse dever alinhado com o seu propósito. E esse propósito, ele traz em si uma herança, um legado, que será deixado para seus descendentes, tanto familiares quanto também gerações futuras. E este foi um dos sinais, uma das marcas do legado do conhecimento desde a tradição antiga. Os primórdios do yoga foram mantidos graças ao legado deixado por grandes yogis, grandes mestres, grandes mentores, santos, homens que realizaram o propósito maior de suas vidas. Claro que nós não devemos ter uma ambição que fuja do nosso controle. Mas o ponto de ter um propósito nos leva à autodisciplina. Através da autodisciplina, nós então estabelecemos o processo, estabelecemos o objetivo, onde queremos chegar. E através da autodisciplina nós chegaremos. E no processo de chegar até esse objetivo estabelecido, a experiência que temos durante todo este trajeto é a experiência que transforma a nós mesmos. É a experiência que faz nos tornarmos aquilo que já somos. Agora, existe um detalhe nisto que geralmente as novas ferramentas, né, os novos métodos baseados em conhecimento antigo, métodos do yoga, kriyas, dristis, sankalpas, diferentes técnicas do yoga que visam desenvolver todo este arsenal de teorias, de nomes, de autores. Esta ciência do yoga nos mostra que para se alcançar esse propósito é necessário tirar ou pelo menos reduzir a influência do ego. E claro que quando falamos de ego geralmente incomoda um pouco, né? Em todos nós gostamos de saber que o nosso ego é tão influente em nossa vida. Não somos muito afeitos de termos um ego que está controlando nossas decisões, está controlando nossos objetivos, está controlando nossas emoções, comportamentos, pensamentos, decisões, está controlando quem somos e principalmente onde queremos e como queremos realizar. Dentro desta perspectiva, pessoas, grandes corporações, grandes gestores sabem como motivar uma equipe para alcançar um propósito e trazer resultados com um objetivo específico. E dessa forma, nós temos um fator que está diretamente ligado para que esses resultados sejam realmente adquiridos. É o ego. Se alguém sabe lidar com o ego de outro e sabe conduzi-lo para a realização de um propósito, nós teremos aí vários aspectos da manipulação do ego, como por exemplo, charlatanismo, a idolatria, gurus, charlatões, manipuladores psicológicos. Então nós caímos vítimas porque entregamos a estas pessoas o nosso ego. E qual é a característica da entrega deste ego? Qual é o exemplo que podemos ter nisto? Quando nós tentamos ser o melhor de nós mesmos, que é inclusive um jargão muito comum hoje em dia, dê o seu melhor, faça o seu melhor, seja sempre melhor, estar melhor a cada dia. Porém, o que significa isto além do campo semântico? O que significa isto, ser o melhor de si, num aspecto metafísico, num aspecto psicológico profundo, num aspecto de valores? Se você procura ser o melhor em tudo, mas deixa o ego presente, este ego vai fazer toda uma projeção de expectativas. Ele vai projetar uma expectativa de resultado. Ele vai projetar já previamente uma frustração, uma decepção, um desencanto, a ansiedade, perda da confiança, da autoestima, da força física, força vital, força mental, até que a pessoa então caia num quadro que já era previsto, caiu na armadilha do ego. A expectativa cria todo o nosso sofrimento, seja ele em qualquer âmbito. Mesmo que você tenha apenas um objetivo para o seu dia, um objetivo para daqui a alguns minutos, algumas horas, para não dizer a expectativa que nós criamos de imediato, ao colocar a mão no fogo, de imediato se queimar. E assim como essa metáfora de você queimar a mão no fogo, ninguém quer queimar a mão no fogo, mas aceitamos constantemente nos queimarmos nesta frustração de expectativa imediata. E a expectativa imediata que nós buscamos, e muitas vezes, assim que realizamos um ato, já criamos para nós mesmos um ambiente psicológico de extrema ansiedade, a apreensão pelo resultado, a expectativa por um resultado bom, a antecipação do sofrimento de não ter alcançado o objetivo, de não ter tido, não ter alcançado o resultado almejado. E o resultado, nós não sabemos. Dificilmente nós temos condições de executar uma ação sabendo do resultado. Existe toda uma lei presente no universo. E essa lei não está nos controlando, esta lei está apenas delimitando o nosso potencial. Quando entende-se essa lei, a lei da ação, a lei da sua execução enquanto um ser eterno, dotado de uma consciência do Dharma, poderá executar. E esta lei da ação do Dharma, ela é despida do ego. Quando nos despimos do ego, não que nós anulemos o ego, ou que nós dissolvemos o ego, fundimos o ego, destruímos o ego, não. Quando nós deixamos de lado esta falsa impressão do eu, este eu inferior, o que é definido como ahamkara. Ahamkara, o falso ego. Mas o que é falso ego? Não quero nem tocar aqui no ponto da psicanálise sobre o ego, que não é este tipo de ego que se fala no yoga. Este ego abordado pela psicanálise é o falso ego, ahamkara. E o que é o falso ego? Ahamkara, aham, eu sou, kara, isto. Mas o que é isto? Quem é isto? É a projeção, é a antecipação de uma experiência que busca o resultado imediato. É uma incerteza que se crê real. É uma identificação com algo oriundo da minha ação, porém transitório, ilusório, impermanente. Toda esta projeção, ela é ilusória. Ela está sendo projetada para o futuro. Ela está sendo projetada sobre algo que eu não tenho controle. E se eu não tenho a presença deste ego, deste falso ego, desta impressão que eu assumo diante da minha ação esperando um resultado, se eu não tenho esta premissa na minha execução de uma ação, eu não terei a expectativa. E por não ter a expectativa, eu estarei pleno na ação. Estarei desprendido de qualquer identificação com o resultado da ação. E o resultado virá da maneira mais clara, mais simples, mais pura. E o mais importante, o resultado será aquele realmente digno, de acordo com toda a estrutura metafísica da sua ação. É importante entender a metafísica disso? Não. É importante entender que o ego é que projeta a expectativa. E toda expectativa traz sofrimento, porque nós não temos controle sobre o resultado. Nós temos total controle sobre qual consciência colocamos para realizar uma ação. É o único controle que nós podemos ter. Qual consciência eu coloco para executar uma ação? Se nesta consciência da execução da ação há a presença do meu falso ego, deste ego que, ao ver a ação ser executada, projeto uma expectativa para esta ação, eu estarei fadado a sofrer o resultado. Mas se eu não tenho este ego ambicionando o resultado da ação, eu estarei pleno na ação, estarei presente na ação, estarei a entregar cada instante da ação a causa e a finalidade última da ação. E desse modo, é como é apresentado no Bhagavad Gita, o ser enquanto está na posição humana, ele é um instrumento do Supremo, distinto de qualquer cobertura religiosa, teológica, doutrina, dogma, ideologia, qualquer coisa. Nada disto encobre a presença do Supremo em cada instância da nossa existência. Princípio, o princípio que está inerente em tudo, assim como na ação. Então, ao agir, se estamos com essa consciência do princípio, sempre no princípio. O resultado será, no seu devido tempo, com as bases no mesmo princípio de sua existência, de sua ação, de sua entrega. Portanto, se há uma expectativa haverá uma performance, às vezes até inferior ao que você realmente pode realizar. E esse era o ponto que eu gostaria de tratar com você. A ideia da auto-performance requer o mínimo de esforço. Não é necessário o esforço, é necessário a consciência. Não é necessário o esforço, é necessário a vitalidade. Não é necessário o esforço, é necessário a autodisciplina para a realização do propósito. Porque a autodisciplina ela não é algo de esforço, ela não é algo que se contrapõe ao seu modo de vida, não é algo que se contrapõe ao seu propósito de vida, ao que você é. A autodisciplina, na verdade, ela vai otimizar de maneira harmoniosa o seu ser e o seu estar na ação. Ser e estar na ação é a ação em Dharma, é a ação onde não há a influência do nosso ego inferior, do nosso falso ego, daquele ego que se diz sou isto, e se sou isto, eu tenho uma expectativa de resultado imediato por isto, e daí toda a causa de infelicidade, de sofrimento, porque tudo isto é fruto de avidya, ignorância. Então aparentemente parece contraditório. Por exemplo, se nós temos um jardim cheio, repleto de ervas daninhas, e eu passo a tirar essas ervas daninhas todos os dias, e todos os dias, e todos os dias, e todos os dias as ervas daninhas se multiplicam mais e mais e mais e mais. Eu tenho que tirar um aprendizado disto. Eu tenho que aprender o porquê que as ervas daninhas se proliferam tanto quanto mais eu tento me livrar delas. Esta erva daninha não seria talvez o meu alimento? Será que eu não poderia aprender com elas algo para o meu crescimento? As ervas daninhas são os nossos desafios, são as nossas dificuldades, são os nossos abismos, tempestades diárias. Como eu atravesso esse movimento? Como eu atravesso essa floresta de ervas daninhas e me beneficio delas? É o aprendizado. As dificuldades surgem para o nosso aprendizado. A vida é um constante aprendizado. Cada momento, cada instante, cada respiração, cada pensamento, cada ato, cada troca é um grande aprendizado. Por isso, não deve haver expectativa nem esforço. O esforço tira você do foco, tira você do resultado, tira você da presença, tira você da ação. O esforço, quando aplicado, ele pode vir banhado de expectativa. Mas quando há autodisciplina, quando há propósito, esse esforço, ele não almeja a expectativa, ele não foca na expectativa, ele não cria a ilusória expectativa, ele foca na execução, e ao focar na execução, você aprende, porque é fácil imaginar que a minha ação hoje trará resultados no futuro, porém, não é plenamente limpo, belo, não é tudo florido. Terão dias escuros, terão dias de tempestades, terão dias de abismos, terão dias difíceis, dificuldades. Mas o esforço deve ser colocado em ver no longo prazo. Toda dificuldade que passo hoje, ela é transitória, porque faz parte do processo, faz parte do caminho. E o meu aprendizado é no processo, é no caminho. As experiências que nós teremos é que são importantes. Não apenas experiências boas ou experiências ruins. Todas as experiências são positivas. Se tivermos a consciência focada no Dharma, focada na ação, e não focada na visão limitante do ego falso, do ego inferior. Se a nossa consciência não estiver focada no resultado, mas estiver focada na ação. Isto é que fará toda a diferença. E desse modo, temos que aprender a transformar as ervas daninhas em alimento. Todo esforço, todo impacto, toda expectativa cria ondas em nossa mente. E essas ondas são justamente aquelas ondas que o yoga visa eliminar, os vrittis. Como Patanjali diz, Chitta Vritti Nirodha. Yoga significa economizar, transformar a mente de um estado agitado, instável, num estado pacífico, sereno, contemplativo, em harmonia, em equilíbrio. Então tenhamos alta performance, mas com a consciência na ação e não no objetivo egóico, nas expectativas pelos resultados imediatos. Namaskar.